mão nós divide com a outra. Mantendo o mar sempre livre, você recebe mais. Tem pra comer, ainda sobra pros kits, pras roupas. Trabalho lindo, outros tempos eu corro atrás de paz. Deus entregando com uma mão, nós divide com a outra. Mantendo o mar sempre livre, você recebe mais. Tem pra comer, ainda sobra pros kits, pras roupas. Trabalho lindo, outros tempos eu corro atrás de paz. Tudo que eu tenho pra postar são essas rimas. Tem quem compre a ideia, tem quem compre essa briga. Claro que eu quero ver meu som estourando lá em cima. Mas o meu primeiro hit eu fiz no quintal de família. Meus passos vêm de longe, me trouxeram aqui. Os pretos que já se foram e que tiveram que partir. Pelas irmãs que tiveram que desistir. Nos tira o chão, nós cria asa, fé não vai tirar de mim. Abençoada por meus ancestrais. O que eu tiver eu devo a eles, divido com meus iguais. Pra minha avó tanto faz o que é punchline. Desde que seja verdade, comunique a todos nós. O que eu conquistar vai voltar pra minha base. Sem base não tem começo, sem começo nem tem topo, nigga. Antes de escolher comprar Nike ou Adidas, certifica que tem banquete pra gente encher a barriga. Não se deslumbra com caminho, vai ficar sozinha. Querem que a corrente seja a nossa maior conquista. Mal eles sabem os planos que tá na lista. Eu com 18, nova rica, fortalecendo a família. Deus entregando com uma mão, nós divide com a outra. Mantendo o mar sempre livre, você recebe mais. Tem pra comer, ainda sobra pros kits, pras roupas. Trabalho lindo, outros tempos eu corro atrás de paz. Deus entregando com uma mão, nós divide com a outra. Mantendo o mar sempre livre, você recebe mais. Tem pra comer, ainda sobra pros kits, pras roupas. Trabalho lindo, outros tempos eu corro atrás de paz. Melhor que teus vrum vrum no clipe, mano. Vrum, é ter na sua garagem. Gastão em um mês mais do que fez no ano. MC que aparece só no feito miragem. Eu tô te vendo alugar mansão, yo-yo. E sua família como tá? Olhou no olho dos amigos e disse vou buscar. Geral esperou, mas nada de tu voltar. O sonho era poder comer um Mac Melt no Mac. Portando um Black Belt sem nunca ter que pegar no berro. Então virei Black Belt do rap, estilo Black Block. Sem medo, Black Don't Crack. Golei, dou assistência, dois toques, back to back. Da fome do que eu nunca tive, eu me cuido pra não dar indigestão. Ser cercado de globais, um rolê sincero com seus irmãos. Os que não só zoou, mas suou. Quando a nave era um carrinho de mão. Não se realiza sozinho, o que se sonha em comunhão. Com mais de uma casa no nome, te ensina na conquista sua. Meritocracia que nada, é correria que fala na rua. Pensa no alto mesmo aqui de baixo, focadão só pra que as fitas flua. Acertei naquela cobertura, é que eu tava mirando na lua. Já que ser bandido pra te abrir no meio. Mas pra band-aid fecho suas feridas. Eu querer terra num condomínio te causa receio. Não é sobre mudar de casa, é sobre mudar de vida. Eles sempre vão saber o que é ter um carrão, mas nunca vão saber o sabor da conquista. Estilo Serena Williams, cheio de troféu na mão. Posso dizer que não é só meu relógio que é invicta.